Maurício. Começando pra você aqui no Remanso, hein? Domingão do papai hoje. E a gente recordando junto com você. Minha vizinha é muito boa assim, pois trata bem de mim. Quando estou triste ou sozinho, ela faz companhia a mim. Aí, hein? Aí nós vamos num barzinho e aquele som de brega lá curte, tomando sempre umas geladas. E isso faz bem. Ela é boa vizinha sim, ela é boa vizinha sim, ela é boa vizinha sim, sim, sim. Ela é boa vizinha sim, ela é boa vizinha sim, ela é boa vizinha sim, que eu sinto sangue frio. Bora curtir Remanso, saudade! Foi assim, foi assim que descobri o amor. Você partiu e eu fiquei. Na sua ausência eu chorei, senti você. E aí, como é que é? Nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brigar contigo. Nunca mais fica sem você. Nunca mais. Nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brigar contigo. Nunca mais fica sem você. Nunca mais. Começando o remanso, hein? As emoções aqui no Big Saudade. Só começando pra você. Foi assim que descobri o amor. Big Sol. Você partiu e eu fiquei. Na sua ausência eu chorei. Sentindo no meu peito a dor da solidão. Big Sol. Salamânia, bem devagar, o som do Big pra você. Por isso, pra recordar, hein? Salamânia. Fazer feliz meu coração, que não consegue mais viver sem você. E a saudade? Nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brigar contigo. Nunca mais fica sem você. Nunca mais Big Sol. Vem pra recordar, vem! Saudade! Seu amor é o que me importa. Entre nós dois não existe porta que nos impeça de amar. Amar. Big Sol. É só você. É só você quem pode me completar. Pois seu amor é como um furacão. Por seu calor me arrasto até no chão. Vem, vem, vem, vem. Então vem pro Big, vem, remanso. Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Te chamo, eu te amo. Meu patrão Edson tá com a gente. Vamos mais você, meu irmão. Sequência pra você dançar. Seu amor é o que me importa. Entre nós dois não existe porta que nos impeça de amar. Amar. Qualquer coisa fácil pra te ganhar. Eu quero mesmo é te cativar. É só você quem pode me completar. Aí eu te chamo, eu te amo, vem me completar. Te chamo, eu te amo, vem me completar. Mais uma pra recordar, hein? Mas que eu tente, é inútil, não sei esquecer você. Tão pura nos passos futuros.

Te remanso. Vem curtir, vem. Faz tempo que eu não vejo mais você. Só queria saber se estás feliz. Big Song. Eu nunca aqui pensei em te perder. Mas só que a gente. Mas é que a gente era jovem. Você foi, hein? Você foi o meu primeiro amor. Você foi o meu primeiro amor. Bora que hoje eu sonhei com você. Como é que foi, hein? Foi um sonho bom, a gente se amou, do princípio até o fim. Eu beijei você, eu lhe abracei, você suspirou e se entregou pra mim. Como é que é? Tudo se esvaiu quando eu acordei. E triste eu então fiquei. Aí vem a saudade. A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Essa canção de amor pra falar dos nossos momentos que nas asas.

vem pra recordar, vem. Pique, sou saudade. Quando florescer, mas logo amanhecer, você, você minha vida, meu bem, eu te amo. Quando acontecer, Guilherme, mas logo florescer, ter uma vida normal. E o meu amigo? E meu amigo legal. Big. Tudo que toca, só me resta dizer, porque tudo na vida e leva. Me leva a você. Big Song. Isso tudo é normal. Vem pra saudade, vem, vem rebaço. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E excepto e tal. Olha meu patrão Edson, tá com a gente, curtindo Big Song Saudade. Faça você, meu irmão. Aí vem a saudade. Big Song, Big Song. Sempre tocando a melhor sequência pra você dançar. Você invade meu mundo, não me dá tempo para pensar. Encanta-me em segundos, em minutos. Olha com a gente, a equipe do Mega Xarel. Nosso amigo DJ Jean tá com a gente, um abraço. Você é demais. Toda a equipe aí do Mega Xarel. Saudade, gente. Bora, vem. Ah, você uma pra recordar, hein? Bora, meu Big Soul Saudade! Remanso! O programa de hoje eu atendo com muito amor. A cartinha romântica que uma ouvinte mandou, manchada pelo seu batom onde ela beijou, como se fosse na boca desse locutor. E se você? Se você dizendo onde é que você mora. Sinceramente eu preciso conhecer essa ouvinte que tanto me faz sofrer. As cartas que ela me manda não tem endereço. Você chamou minha atenção desde o começo. Tu acaba, hein? Acabe com esse mistério, se não enlouqueço. A equipe do Mega Chalel, abraço vocês, DJ Jean. Se você estiver me ouvindo agora, vem, chupora, vem. Ligue dizendo onde é que você mora. Remanso! Sinceramente eu preciso conhecer essa ouvinte que tanto me faz sofrer. E a saudade, hein? Pra recordar. Essa é aquela verdadeira mulher bandida, hein? Diz aí! Eu fui trabalhar para tratar. E ela? Ela me enganou e entregou o seu amor a um outro qualquer. Em shows apresentava, eu cantava com amor e fé. Meu patrão Edson está com a gente, um abraço você. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Aí lá vem o Zé do Coco. Com seu gigolô, ela gastava lá no cabaré. Vem que essa noite. Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, oh, oh. Daquela entrada eu quero esquecer. Oh, oh, oh, oh. Quanto mais bebo, mais eu lembro de você. Diz o nome dela e diz. Patrão Padre Rosângela, os amigos do comércio, um abraço a vocês, hein? Oh, oh, oh, oh, oh. Quanto mais vivo, mais eu lembro de você. Como é que é? Luciene, Luciene, minha flor. Gejando, né, Gacharel? Luciene, não me deixe, por favor. vem, bate. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. És a coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Remanso! Em seu pensamento eu vou estar. Se a canção me envolver, você, você sentir vontade de chorar. Peça ao DJ pra refletir. Fecha os olhos pra sonhar. Guilherme. Deixa o bora, vem, vem, remanso. Deixa o amor te completar. Por favor, não diga tantas vezes não. Numa transa até se jura amor. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem meu amor me completar. Mas por favor me diz, eu te chamei em vão. Uma transa até se jura amor. Bora, irmãos, que é Big Som Saudade. Ligue o volume do amor. Bora que eu sou seu DJ, sou seu cantor. Guilherme. Vem, meu amor, me completar. Mas por favor, me diz, eu te chamei em vão. começando as emoções. Ligue o volume do amor. Dando conta pé inicial, hein? Sou seu DJ, sou seu cantor. Som do Big Remanso. Vem, meu amor, me completar. Mas por favor, me diz se eu te chamei em vão. Mais um homem pra recordar. Como é que é? Então diga pra mim, diga. Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti, você morre por mim. Big Song. Betinho, saudade. Viver separados como sol. Tá curtindo o som do Big Remanso. Um abraço, Betinho. Você mora no meu coração, sem pagar aluguel. Oh, oh, oh. Gira na minha cabeça, feito um carrossel. Você mora no meu coração, sem pagar aluguel. Oh, oh, é. Gira na minha cabeça, feito um recordar. Rosângela, da Vila do Comércio. Diga adeus lá em casa pra você voltar. Toda a equipe do Mega Xarel. Se demorasse um pouco mais. Bom dia, Jean. Eu iria te buscar. Não podemos viver separados como o sol e o luar. Você mora no meu coração, sem pagar aluguel. Oh, oh, oh. Gira na minha cabeça, feito um carrossel. Seu patrão Felipe. Você mora no meu coração, sem pagar aluguel. Boa curtindo, Big Sua Saudade. Remanso, que é dos pais. Bora dançar agarradinho, vai! Vem, bora, vem! E eu? Eu não sou o tipo de homem que açoita a mulher. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Um amor, hein? Um amor comportado é tão bom. Como é que é? Um amor mais ousado é de... E afinal? Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. E aí? Vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer. emoção. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. Vem aqui a vida, hein? A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. DJ Betinho. Se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. Bora aqui, eu. Eu sou seu fã. Agora, DJ Guilherme, pra comandar o show do Big Som Saudade. Ah, é gostoso demais esses momentos. Big Som. Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção. Se a emoção bater forte dentro do seu peito. Se intimide, se abra, é seu direito. Vem aqui a vida, hein? A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser bom. Meu patrão Edson, um abraço. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser bom, outra nova maçã. Vem pra dançar, gatinho, vem. Felipe, seu grande amor, abraço você. Que eu quero. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você pra mim. Big Som, sempre tocando a melhor sequência pra você. recordar, hein? Todo amor que eu tenho em mim, a você vou entregar. Eu preciso dos teus carinhos, eu preciso te amar. Vem que eu quero, quero. Padre. Quero você pra mim. E a Rosângela do Comércio, hein? Com a gente. Agora. Quero viver contigo sempre e te amar. Vem que eu quero. Saudade vem. E eu, hein? Eu pensei. Com a gente. Domingão do papai hoje, Remanso. A volta do Big Son Saudade, hein? Pra você recordar com a gente. Te amo. Te amo tanto. Só vou deixar de te amar quando eu morrer. Vamos fazer já a sequência, vai. Esse amor que mexe com meu coração, parece não tem jeito não. Você vive dia e noite nos meus sonhos, mas você parece que não quer saber. Sabendo que me faz sofrer, sempre vai com os meus amigos na matinê. De boa, Big Son Saudade. Um abraço, hein? Mas domingo vai com outro na matinê. Mas domingo vai com outro na matinê. Novo Big Son Saudade. Agora em seu formato 3D. 3D. O que faltava na saudade? Agora é uma realidade. Vem pro Big Son Saudade, vem! Okay. Vocês, hein? Sempre nas festas do Big São Saudade, marcando presença, um abraço a vocês. patrão Zé do Coco. Eita, Zé do Coco. Jean, Mega Xarel, equipe Mega Xarel, um abraço, vocês, hein? Primeira vez que estou chorando, não lo puedo creer, não lo puedo creer, não. Nunca pensei que iba a llorar, menos por um amor, menos por tu amor, não. Ai, ai, ai, me duele el corazón. Sempre aqui no Big Saudade, abraço você. Big Song. Você tá com a gente. Menos por amor, menos. Tá do remanso. Ai, ai, ai, me duele o coração. Ai, ai, ai. Bora, Edson. Meu amigo Edson, sempre com a gente também. Ai, ai, ai, me duele o coração. Olha quem tá na área, o Zé do Coco. Tinho de bolsão do Big Saudade hoje. Vamos esquentar esse negócio! Máquina! Olha o DJ Jean! O homem do Mega Xarel, papai! Tá com a gente, bora, Jean! E papá me pegou ayer, buscando charamusca, por buscar la charamusca, buscando charamusca, por Carlitos me puyé, buscando charamusca, que puyada tan maluca, buscando charamusca, alguno que le contó, buscando charamusca, buscando play and be. This is time for Halloween to groove to the party. So turn up the bass so we could wind up our waist. Turn up the bass so we could mass down the place. Hold on, hold on. Mm-hmm, yeah, mm-hmm, yeah. Hold on, hold on. Mm-hmm, yeah, mm-hmm, yeah. Okay, let me see. What? Shake it down to the ground. Shake it down, shake it down. Get up and spin around. Vem que é remanso. Curte a saudade, remanso. Toda a família Mega Xarel. Chica, chica, let's do it together. Get down and come closer. Ven acá, muchacha. Dance to the rumba. Ritmo de San Martín. Other people dancing. Felipe, Padre Rosângela, sempre com a gente aqui no Big Som Saudade. Agora o show é com você, DJ Guilherme.